A NFL começa só em setembro, mas o que não falta é notícia. E mais uma vez, quem ocupa a notícia é o excelente jogador Adrian Peterson. Adrian Peterson, do Minnesota Vikings, arrumou um grande problema no ano passado, numa encrenca com o próprio filho. Ele acabou machucando o filho e aí foi penalizado, não só pela justiça americana também, como pela NFL. Pois bem, passado aí todo esse imbróglio, o treino começou no Minnesota Vikings. Dos 89 jogadores, apenas um não apareceu. E quem foi? Adrian Peterson, o MVP de 2012. E Adrian Peterson parece que não quer continuar no Minnesota Vikings. Pois bem, ponto final colocado pelo técnico Mike Zimmer. Mike Zimmer disse: Adrian Peterson, se não jogar no Minnesota Vikings, não joga em lugar nenhum. Ele apenas tem um contrato aqui de 3 anos por 46 milhões de dólares. E aqui ele vai ficar ou não joga em lugar nenhum. Peterson, fica esperto, meu irmão. Vai lá pro Vikings. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.